Mala de cartão. Mala de cartão. Aqui da sua rádio, Arconciel 96.2 FM. É isso mesmo. Fique sempre ligado a nós. E com toda a certeza vais escutar aquela música que fez e continua a fazer parte da tua história de vida. D'Orléans vers le monde entier sur arconciel.com. Desde Orléans para todo o mundo é arconciel.com ou ainda Facebook, página oficial Mala de Cartão. Oh meu Deus, eu acho que isto ficou bom assim. Não sei, só pode, não sei. Cumprimentos para todos os ouvintes e para ti, Jorge Carvalho, aquele abraço apertado. Sempre ligados. E voilà, você sabe. Mala de Carton. Mala de Carton. Mala de Carton. Mala de Carton. Ici, vous entendrez également la meilleure musique portugaise. Également la meilleure musique portugaise. Sur la radio Arc-en-Ciel. Deixa-me tirar para lá, quer, não podes parar, nem tens nada a perder. Mala de Carton. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Pois é, todos vós, uma ótima manhã de terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos a vocês que me escutam aqui na Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM. O meu nome é Jorge Carvalho, eu estarei aqui com todos vós para vos levar até si, até vossas casas, até os vossos locais de trabalho. Boa música, boa disposição nesta manhã de terça-feira. Pois é, e hoje eu vou começar o programa, vai ser a doer hoje, por isso vocês podem e devem fazer os vossos pedidos, as vossas participações. Se vocês querem participar, querem pedir uma música, se querem falar um pouquinho com o locutor Jorge Carvalho, poderão fazê-lo através do número 02-38-43-4800. Poderá também mandar a sua mensagem para a página oficial Mala de Cartão. E poderá fazê-lo através destes dois pela linha telefónica e sim pela página Mala de Cartão. Pedir a sua música, pedir o seu tema musical, mandar aquele beijinho, aquele abraço a quem você mais ama, quem você mais quer. E para isso poderá fazê-lo a partir de agora e até bem pertinho das 11h30. Até pertinho das 11h30 pode fazer o seu pedido, pode fazer a sua dedicatória. Então, para todos vós, uma ótima terça-feira para começar este bonito tema na voz de Jorge Ferreira. Gosto de ti. Sim, eu gosto de si. Eu gosto de todos vós que estão na escuta da número 1 da música. Da número 1, não, da rádio Arcanciel 96.2 FM. Teu assento a toda hora perto de mim, para beijinhos tocar e fazer renascer muitos mais sem fim. É o amor da minha vida, quando não a vejo já nada tem cor. Não há sorriso mais louco, nem corpo tão pouco igual a este amor. Tu és meu bombom. Este coração louco, muito gosta de ti. Este coração louco que muito gosta de ti, na voz de Jorge Ferreira. Pois é, Jorge Ferreira, que estará aqui com todos nós no dia 13 de Abril, pois é, a partir do 13 de Abril, aqui na sala de Montição, ele que estará com a sua banda para todos vós. Se você ainda não adquiriu o seu bilhete, está à espera de quê? Faça já a sua aquisição do seu bilhete para que no dia não terá que pagar mais 5 euros. Para isso basta se dirigir aqui aos estúdios da Rádio Arcanciel e a todos os pontos como sempre, para adquirir o seu bilhete para assistir ao espetáculo de Jorge Ferreira e sua banda. Pois é, o programa Mala de Cartão irá para o ar todas as terças-feiras e sextas-feiras, a partir das 9 até às 12. Um programa feito a pensar em todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora. Um programa onde você pode participar, pode contar um pouquinho da sua história de imigrante, o que você passou para imigrar, o que você passa longe da sua família, longe dos seus amigos, longe de quem você mais ama, longe daqueles que você deixou para trás para vir procurar nova qualidade de vida, melhores condições para que você possa dar um futuro melhor aos seus filhos, um futuro melhor à sua família. Para isso, você poderá ligar para o 02-38-43-48-00 ou então pela página oficial da Mala de Cartão. E vamos começar com este bonito tema, um tema que vos vou dedicar a todos vós, com a voz dos quatro menes, António e Zé. Ele não desistiu e continuou a pedir. E eu fui fazendo como os outros e comecei a fugir. Ó, Zé, não te dou esmola porque podes trabalhar. Eu trabalho como os outros, às minhas contas pagar. Esta vida não é fácil, nem tanta, nem sei porquê. Seja noite, seja dia, há sempre algo a fazer. Toda a gente perga a bola, sejam homens ou mulheres. Se não queres pedir esmola, trabalha, mas é se queres. Esta vida não é fácil, nem tanta, nem sei porquê. Seja noite, seja dia, há sempre algo a fazer. Toda a gente perga a bola, sejam homens ou mulheres. Se não queres pedir esmola, trabalha, mas é se queres. Fiquei muito irritado com a sua insistência. Quanto mais tempo passava, mais perdia a paciência. Ouvem, António José, o que eu te vou falar. Não sou mais do que ninguém, mas o exemplo eu vou te dar. Toca o despertador, está na hora de acordar. Acorda o trabalhador, o levanta assim para sentar. Médico ou advogado, seja cantor ou pedreiro. Se quer dinheiro no bolso, o trabalho vem primeiro. Esta vida não é fácil, nem tanta, nem sei porquê. Seja noite, seja dia, há sempre algo a fazer. Toda a gente perga a bola, sejam homens ou mulheres. Se não queres pedir esmola, trabalha, mas é se queres. Esta vida não é fácil, nem tanta, nem sei porquê. Seja noite, seja dia, há sempre algo a fazer. Toda a gente perga a bola, sejam homens ou mulheres. Se não queres pedir esmola, trabalha, mas é se queres. Seja noite, seja dia, há sempre algo a fazer. Toda a gente perga a bola, sejam homens ou mulheres. Se não queres pedir esmola, trabalha, mas é se queres. Esta vida não é fácil, nem tanta, nem sei porquê. Seja noite, seja dia, há sempre algo a fazer. Toda a gente perga a bola, sejam homens ou mulheres. Pois é, já estamos a escutar deste lindíssimo tema na voz de Leandro, no tema na voz de Leandro, Mais Que Pai e Filhos. Por ter sempre dado em minha vida, vocês são o melhor exemplo de tudo o que eu fiz. Quando estou triste, vocês iluminam o meu dia. Que eu preciso para ser feliz. Meus filhos, confesso que às vezes chorava baixinho quando dizia sofrendo que o papa já faz. Agora que são mais crescidos, eu tenho a certeza que tenho orgulho de mim ou de vocês também. Este lindíssimo tema na voz de Leandro, já vou começar por cumprimentar já alguém que se encontra na nossa companhia, na sintonia da Rádio Arcanciel 96.2 FM. E um olá, bom dia, vai daqui de Orleão, vai daqui até ao departamento 88, até uma amiga, um ouvinte da Rádio Arcanciel. Maria Salete, ela que me diz, bom dia, locutor Jorge, depois destas merecidas e muito lindas semanas de férias, faz falta a tua presença na rádio. Agora, voltas com lindas canções que nós fazemos lembrar o nosso lindo Portugal. Beijinhos. Obrigada, Maria Salete, ela que também me pede um tema, mas eu passarei já daqui a pouquinho o seu pedido e a sua dedicatória. Obrigada pela escuta, obrigado por estar desse lado. Também aproveitar e mandar também um beijinho de amizade, um abraço

achado lindo. Pouco a pouco foi se transformando. Vi que era apenas fantasia. O que eu pensava ser amor. A decepção foi muito grande. Mas não esquece o que passou. Ai, eu gostei, me acostumei. E aquela noite eu queria mais um pouco. Me entreguei, me seguei. E agora estou tão dependente do teu corpo. Ai, eu gostei, me acostumei. E aquela noite eu queria mais um pouco. Me entreguei, desciguei, desciguei. E agora estou tão dependente do teu corpo. Ai, eu gostei, me acostumei. E aquela noite eu queria mais um pouco. Me entreguei, desciguei. Bom dia, ouvintes. Bonjour, mesdames et messieurs. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Este é o seu programa favorito. Mala de Cartão na rádio. Arc-en-ciel. Fale connosco através do Facebook. Em página oficial Mala de Cartão, partilhe as suas ideias e peça a sua música. Turn the volume up and enjoy. Ainda nos pode ouvir em radio-arc-en-ciel.com. Pois é, bom dia mundo, bom dia ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, bom dia também para o nosso amigo Fernando Agostinho, ele que veio à página Mala de Cartão, que me diz, bom dia amigo Jorge Carvalho, sejas bem-vindo até à minha casa nesta manhã de terça-feira, vamos lá abrir a mala e tirar as nossas boas músicas portuguesas, um grande e forte abraço. Muito, muito obrigado amigo Fernando Agostinho, obrigado por estar na escuta da Rádio Arc-en-Ciel, obrigado também por fazer parte das minhas amizades. Um bom dia vai também para um grande homem também, o responsável de estar aqui também assentado nesta cadeira, o meu professor, o nosso administrador Lionel, ele que também se encontra na escuta. Lionel, aquele abraço para si, uma ótima terça-feira para si, um ótimo dia. Muito, muito obrigado por tudo. Obrigado por me deixar fazer parte desta família. E agora, este bonito tema na voz de Alcumulémia, com o tema Não Sei Se Mereço. Pois é, diga-me deste lado se eu mereço ou não. E vai entender tudo o que aconteceu com você. Foi tudo pro seu bem. As dores, angústias, desânimos que apareceram. Teve noite que tu quase morreu. É que eu estava de louca. Sei até onde isso pode suportar. E no meio desse vento, diabo vem te afrontar, dizendo que eu te esqueci. Mas sempre estive aqui. Agora você não pode entender. Mas no meio desse vento eu vou aparecer. Tem novidade chegando pra você. Um milagre vai acontecer. Na tua casa, na tua vida, na empresa, na saúde, na igreja vai acontecer. O tão esperado, desejado, tão sonhado, de repente dentro do teu ventre e vai aparecer. Você vai chorar, se alegrar, vai pular, vai dançar, vai cantar, pra todo mundo ver, pra todo mundo ver, pra todo mundo ver. Se prepare, vai ter festa na tua casa, vai ter festa na igreja, vai ter festa até no meio do familiares. Ele quebra a fofoca, repreende a mentira, desfaz as barreiras, se prepare. É o tempo da virada. barco, a corrente na fornalha está presente. Faz o tudo de repente, para o sol, move a lua, treme a terra, para o mar. E chegou para te abençoar. Pega o trem e põe embaixo, o pequeno põe em cima. Ele mostra a saída, abre o mar, fecha o mar. Ele manda e desmanda e faz morto até ressuscitar. O seu nome é Rei Jeová, é Shaddai, lá tomai, Elohim. E príncipe da paz, e príncipe da paz, e príncipe da paz. Foi Deus que te ajudou, foi Deus que te sustentou, foi Deus que não te esqueceu, foi Deus no vale protegeu. Quem me diz é o Clémio. Pois é, quem me diz é o Clémio. Não sei se mereço. Pois é, este próximo tema que vamos escutar vem a pedido da nossa amiga Maria, ela que nos escuta na Suíça. Ela que me diz: bom dia Jorge, te desejo uma boa emissão e sempre bom ter-te de volta nos comandos da Rádio Arcanciel. É sempre bom estar na tua companhia, amigo. Quando puderes, passa um tema a teu gosto para dedicar a todos os familiares, ouvintes, amigos e para ti. Com uma boa terça-feira, sejam felizes, vivam a vida, porque a vida por vezes nos prega partidas das quais não esperamos. Feliz dia para todos, sobretudo muita saúde. Muito obrigada amiga Maria, obrigado por esta linda mensagem que você dedica a todos os ouvintes da Rádio Arcanciel. Eu faço das suas, as minhas palavras, tudo de bom também para si. Uma ótima terça-feira, um ótimo dia. Um ótimo dia de terça-feira para si. Um ótimo dia de trabalho, se for o caso. Se não for o caso, olha, um ótimo dia de descanso. O que interessa é saúde. Vamos então ficar com este lindíssimo tema. Com este tema, na voz de Ricardo e Alex Kizomba. A discoteca estava animada e cheia de multidão, mas lá na pista só tu brilhavas e eu morri de paixão. Aproximei-me de ti, pedi-te para dançar, tu disseste-me que sim e até a noite acabar. Ficamos os dois nas asas do amor, curtindo essa dança louca. E depois tu e eu, quando amanheceu, unimos essas nossas bocas, dançando kizomba. Dançando kizomba. Dançando kizomba, dançando kizomba. Pulsando, cheia de som e de cor, mas lá na pista, estrelas brilhando, era só tu, meu amor. Aproximei-me de ti, pedi-te para dançar, tu disseste-me que sim. dançando que zomba. Dançando que zomba. Dançando que zomba. Isto é Mala de Cartão, o programa da manhã na rádio Arconciel 96.2 FM. Vai de roda, vai de roda, vai de roda sem parar. Esta festa está tão boa, quero ver todos bailar. Vai de roda, vai de roda, vai de roda, sim senhor. Esta noite vai ser minha, vou bailar com o meu amor. Já chegou. Vai de roda, quem o diz é Ana Cláudia. Está tão boa, quero ver todos bailar. Vai de roda, vai de roda, vai de roda, sim senhor. Esta noite vai ser minha, vou bailar com o meu amor. Vai de roda, vai de roda. Pois é, vai de roda e a seguir à roda vamos ficar com mais um pedido, mais uma dedicatória. Agora que são, neste momento, 10 horas aqui nos estúdios da Rádio Arconciel e em toda a França. O tema que segue é pedido do nosso amigo Fernando Agostinho. Fernando Agostinho, ele que veio à página Mala de Cartão, e ele que me diz: amigo Jorge Carvalho, queria pedir-lhe, quando for possível, de passar Fernando Santana no tema Gira o Mundo para todos o auditório, para todo o auditório, sem esquecer o locutor de serviço. Obrigado, amigo Fernando Agostinho, obrigado pela sua dedicação, dedicatória, obrigado por estar na escuta do programa Mala de Cartão. E agora vamos então ficar com este lindíssimo tema na voz de Gira o Mundo. Gira o mundo esperarei, e de passo em passo eu procurarei e acharei, acharei, acharei vagabundo como eu. Desta vida ter um amor somente meu. Contando os dias esperarei, eu procurarei e acharei, acharei, acharei um vagabundo como eu. Também merece ser feliz, pois eu só quero desta vida ter um amor somente meu. Ter um amor.

de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela. E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou, faz mais de 1 mês que esse carro preto busca meu amor. E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou, faz mais de 1 mês que esse carro preto busca meu amor. Agora acabou. Olha eu aqui, pela 10ª vez estou passando na frente da casa amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. Dias namorado, agora eu estou virando suspeito. Olha o meu desespero, estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar. O meu problema é eu estou sofrendo e não estou querendo roubar. Mas diz-me uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou, faz mais de 1 mês que esse carro preto busca meu amor. E o vigilante está mandando a real, não vale a pena passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou, faz mais de 1 mês que esse carro preto busca meu amor. Agora acabou. Faz mais de 1 mês que esse carro preto busca meu amor. Agora acabou. Pois é, agora acabou, mas ainda tenho mais uma horinha pela frente. E agora que são neste momento 10 horas mais 59 minutos... mais 40 segundinhos e assim caminhamos para a minha retinha final. Tenho mais uma horinha para estar aqui com todos vós, mas antes quero-lhes relembrar a todos vós que é já no próximo mês de abril, no sábado 13 de abril, a partir das 20 horas, que vamos ter com todos vós na sala de Monte-Sion, a São João de Belém, o Jorge Ferreira e sua banda para todos vós. Pois é, se você ainda não adquiriu o seu bilhete, faça-o antes do 13 de abril. E pode fazer na Rádio Arcancel e nos pontos de recolha de todos os para ter o seu bilhete, porque assim pagará apenas 15 euros. Se o adquirir no dia do espetáculo, pagará 20 euros. Por isso, poupe 5 horinhas, porque hoje em dia temos que fazer contas a tudo. Pois é, vamos continuar. Vou passar mais um tema, e um tema este que eu vou dedicar também a uma pessoa muito especial em minha vida, uma pessoa que também está sempre pronta para tudo aquilo que um homem precisa, um amigo daqueles, uma carraça mesmo daquelas que não nos larga. Vamos ficar com banda Alziva, O Pacheco do Zequinha. Tema este que eu dedico ao Zequinha, que também se encontra na escuta da número 1 da música de baile. Logo de seguida vamos ficar com os spots publicitários e o locutor Jorge Carvalho voltará para a 3ª e última hora. Fico por aí. Até já.

Pois é, e diz o Jorge Ferreira que a lixa, o pobre, o rico malha no pobre, e o pobre, coitado, esse malha em quem calha. Uma ótima manhã de quinta, uma ótima manhã de terça-feira para todos vós que estão na escuta da Rádio Arcanciel 96.2. O meu nome é Jorge Carvalho, vou estar aqui com todos vós até bem pertinho das 12 horas para lhes levar até si boa música, boa companhia. Espero que vocês estejam a gostar da minha seleção musical aqui no programa Mala de Cartão. Programa Mala de Cartão que vai para o ar todas as terças e sextas-feiras, das 9 até às 12, onde você pode e deve participar, partilhar um pouco a sua história de vida de imigrante. Vamos continuar, e vou continuar este, com este bonito tema, tema este que eu dedico a todos vós, na voz de Leandro Destino. Mais um novo tema na voz de Leandro, um tema que eu pessoalmente adoro. Para todos vós, este bonito tema. Participação dos auditores. Participação dos ouvintes. Porque eles cada buraco que apanham, eles tapam. Boa disposição logo por amanhã. Bonne humeur dès le matin. E claro, sempre a música que mais quer ouvir. Et bien sûr, toujours la chanson que tu veux le plus entendre, et nous ne voulons pas la changer. Et non, queremos mudar. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Et voilà, c'est ça. Oh mon Dieu. Será que tu me ouvias? E te pedisse para esquecer as noites e aquele dia em que eu te magoei, quando de ti duvidei, e o que eu já sofri, até de mim me esqueci. Hold on. ouça a nossa rádio. Arc-en-Ciel 96.2 FM. Pois é, este lindíssimo tema, novo tema também na voz de Mónica Mata. Vem, pois é, vem, venham todos ouvir o programa Mala de Cartão. Programa Mala de Cartão que está no ar até bem pertinho das 12 horas. Despertar que isso assim não vai dar. São Costa, saudades de imigrante. E agora que são 11:32 aqui na antena da Rádio Arcanciel, estarei aqui com todos vós até bem pertinho das 12:00. Agora já

que metes. Só aponta, por favor. Sou do norte, sou do norte. Do norte tenho carinho. Sou do norte, sou do norte. Sou filha do Minho. Perdida e não sabe o que quer. Muda de vida. dizer para que eu te esqueça. Por mais que você o faça, não tem jeito, eu me sinto uma idiota. Esqueça, pois não vai me iludir. Eu saí da tua vida por aí. Pois é, mil noites de prazer na voz do grupo Albatroz. E este próximo tema, agora que são neste momento 11 horas mais 50 minutinhos, aqui se encaminha para a minha retinha final. E este próximo tema vou dedicar a todas as mães que estão na escuta da rádio Arcancel 96.2, aqui de Orleão, para todas as mães que estão na escuta, todas aquelas que passaram pelo mau bocado. Cláudia Nayara, beija. Quero viver contigo a minha vida. Na tua alma é o meu lugar. Quando mais me dizes que eu tenho de esperar, mais razões me dás para te amar. Assim caminho para a minha retinha final, agora que são 11 horas mais 54 minutos, mas quero mais uma vez relembrar todos que nos escutam, todos aqui de Orleão e arredores, que é já no próximo mês, no dia 13 de abril, a partir das 20 horas, que teremos com todos nós na sala de Montesson, a São João de Belém, Jorge Ferreira e sua banda. Pois é, se ainda não tem o seu bilhete, basta dirigir-se aos estúdios da Rádio Arcancel e nos locais habituais para recolher o seu bilhete. E se o fizer antes do dia 13 de abril, pagará apenas 15 euros. Se o fizer no dia 13 de abril, aí sim terá que pagar 20 euros. Por isso, aproveite esta promoção de 5 euros e compre já, adquira já o seu bilhete de... Adquira já o seu bilhete para o espetáculo de Jorge Ferreira aqui na Rádio Arcancel. E agora sim eu quero me despedir de todos vós. Para me despedir de todos vós, vou-vos deixar com este bonito tema na voz de Jorge Ferreira. Logo de seguida, com o tema na voz de Rui Bandeira, vou-me embora, mas vou feliz. Para todos vós, então, vamos ficar então com Jorge Ferreira, vou-me embora, mas vou-me embora não. Vamos ficar com Jorge Ferreira, Desgarrada, e logo de seguida, com o tema de Rui Bandeira, vou-me embora, mas vou feliz. Pois é, vou-me embora, mas vou feliz. Desejo a todos vós continuação de uma ótima terça-feira, um ótima semana. Estamos na escuta deste lindo tema na voz da Rui Bandeira, vou-me embora, mas vou feliz. Peço-me de todos vós, agradeço a todos que participaram nesta minha emissão desta terça-feira. Para todos vós, uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Continuem ligados na Rádio Arconcel 96.2. Prometo voltar na próxima sexta-feira a partir das 9 até às 12. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser. Com a vossa amizade. Da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos em destaque a esta hora na informação. Manhã de regresso ao Parlamento, os trabalhos são hoje retomados. Há quase uma centena de estreias entre os deputados da Assembleia da República. Em Baltimore, nos Estados Unidos, as equipas de busca e salvamento continuam à procura de sobreviventes na água. Pelo menos 20 pessoas e vários automóveis caíram ao rio depois do colapso de uma ponte. A empresa Worldcoin garante que respeita a lei e que está em conformidade com todos os regulamentos que regem a recolha e a transferência de dados biométricos, uma garantia que surge em comunicado depois de a Comissão Nacional de Proteção de Dados ter anunciado que suspendeu a atividade desta empresa. Informação com Rita Soares. Não é o início do ano letivo, mas é uma espécie de regresso ao trabalho parlamentar. O Parlamento volta a encher-se esta manhã para dar início à nova legislatura. Os 230 deputados são chamados à Assembleia da República para a primeira sessão plenária depois das legislativas. A repórter